Eduardo, eu agradeço a oportunidade até para esclarecer um pouco aos ouvintes da Rádio Itatiaia sobre o acordo que foi celebrado no dia 25 de junho entre o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público do Espírito Santo, as defensorias públicas da União e desses estados, as advocacias públicas que representam os órgãos públicos envolvidos, que é a União Federal, o Estado de Minas Gerais, o Estado do Espírito Santo, as autarquias, né, públicas. Então, esse acordo que foi celebrado entre esses entes públicos e a empresa Samarco e suas controladoras Vale e BHP, o chamado TAC Governança, ele não extingue multas aplicadas à mineradora, longe disso, né? Foi um acordo que ele foi discutido por esses órgãos públicos envolvidos desde o ano passado, foi quase um ano de negociação. E qual que é o objetivo dele? Quando foi feito o TETAC, né, que é o chamado acordo firmado pela União Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, em março de 2016, dia 2 de março de 2016, esse TETAC criou a Fundação Renova. A principal crítica a esse acordo é no sentido de que não há participação popular efetiva. Os únicos mecanismos de participação popular previstos no TETAC são audiências públicas e também uma representatividade dos atingidos no conselho consultivo da Fundação Renova, ou seja, sem poder deliberativo. Então, diante disso, o Ministério Público, ele não concordou com a homologação do TETAC, né? Ele judicialmente impugnou essa homologação e o TETAC não foi homologado. Todavia, a Fundação Renova é uma realidade, né? E há muitas críticas em relação às ações executadas pela Fundação para reparação, né, dos danos ocasionados aos atingidos e também para a recuperação do meio ambiente. O TAC Governança, ele busca ampliar essa participação, ele cria mecanismos efetivos de participação dos atingidos na governança da Fundação Renova e também na governança do Comitê Interfederativo, o CIF, que foi o órgão criado para o controle e fiscalização das ações da Fundação Renova, e também nas câmaras temáticas, né, que são órgãos técnicos de assessoramento ao CIF. Então, são criadas comissões locais de atingidos, câmaras regionais de atingidos, um fórum de articulação das câmaras regionais, é criado um fórum de observadores composto por representantes da sociedade civil, da academia. E qual é o objetivo desses órgãos de controle? Na verdade, é rever os 42 programas que estão a cargo da Fundação Renova para reparação dos danos socioeconômicos e recuperação integral do meio ambiente ao longo da bacia do Rio Doce. Então, esses programas, alguns deles não estão funcionando a contento. Há muitas críticas dos atingidos. Por meio desse acordo, os atingidos poderão fazer mudanças pontuais nos programas, diretamente com a Fundação Renova, por meio das comissões locais, das câmaras regionais, e também vão poder propor mudanças, alterações substanciais, criações de novos programas, tudo isso num processo participativo de repactuação dos programas que teve início agora com a assinatura do acordo. Em relação à extinção da ação, eu também gostaria de fazer um esclarecimento. Foi extinta a fase de conhecimento de uma ação civil pública proposta pela União Federal, pelos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo e entidades públicas em dezembro de 2015, logo após o desastre. Então, é a ação chamada, conhecida como ACP de 20 bilhões de reais, Isso. ação civil pública de 20 bilhões de reais. A fase de conhecimento dessa ação, ela já tinha sido prevista sua extinção com a celebração do TETAC, esse acordo celebrado em março, de 2016. Então, nesse acordo agora da governança, o Ministério Público apenas reconhece essa extinção, mas não há nenhum prejuízo, porque todos os pedidos dessa ação de 20 bilhões, eles estão contidos, eles estão presentes na outra ação, que é a ação de 155 bilhões, proposta pelo Ministério Público Federal, que continua em curso na 12ª Vara Federal de Belo Horizonte. Não houve cancelamento, houve suspensão. Desde que as coisas sejam cumpridas. Exatamente. Houve suspensão dessa ação de 155 Sim. bilhões de reais, né, que tramita na Justiça Federal, para poder implementar o acordo, o TETAC, porque propor ação, o Ministério Público vem propondo e já propôs. Agora o desafio é conseguir resultados, é conseguir efetividade. Isso todos sabem que não adianta propor uma ação que ela não simplesmente consegue como mágica os resultados num caso tão complexo como esse. É preciso efetivar, é preciso trabalhar esses resultados. Né? Doutora, voltando ao nosso projeto, agora já caminhando para o fechamento da nossa prosa aqui. No caso de aprovação desse projeto, a senhora imagina que ainda que a Vale venha de fato a minerar lá em cima em Gandarela, o meu coração diz que não, a maioria dos mineiros dizem que não. Mas se a mineração é inevitável, nós podemos ter uma barragem mais de acordo na Gandarela lá em cima para evitar uma tragédia maior e nós podemos ter novas discussões de forma que a mineração seja possível sem acabar com esse manancial que Belo Horizonte tanto precisa? Eu acho que esse projeto de hoje ele vai trazer mais que isso, né? Porque ele vai priorizar outras tecnologias, alternativas às barragens de rejeitos. Então, todo o projeto ele é pensado nesse sentido. No estudo de impacto ambiental, o empreendedor deve comprovar por que outras tecnologias com menor risco não foram escolhidas. Apenas na hipótese de inviabilidade dessas outras alternativas que será admitidas as barragens. Mas o projeto veda barragens com alteamento a montante, né, que é uma barragem que está associada aí na literatura brasileira e internacional como responsável por grandes desastres, né, envolvendo barragens de rejeito. Ele coloca vários requisitos aí de segurança, né, tanto para o meio ambiente como para as pessoas. Então, acho que ele vai além, né, ele vai trazer uma maior segurança para todos nós. Se não aprovarmos esse projeto, não é uma possibilidade, é quase uma certeza de que vamos ter mais tragédia? Eu acho que o risco é muito grande. Minas Gerais tem cerca de 700 barragens industriais e de mineração, né? Os números não são muito precisos, mas estima-se 400 barragens de mineração no estado, né? Então, no universo ali, do dobro disso no país todo de barragens de mineração. Muitas dessas barragens, elas não têm a sua auditoria, não garantiu a estabilidade, não tem estabilidade garantida por auditor. O Ministério Público acompanha isso, nós fizemos fiscalizações em barragens durante todo o ano de 2017, início desse ano, mas mesmo assim, a barragem ela é uma tecnologia que está ficando obsoleta, ela deve ser revista, né? Então é possível que novos eventos venham a ocorrer, sim. Para pôr ponto final na nossa conversa, nós não podemos esquecer da Serra do Curral. Eu sei que é muita coisa para a senhora, mas a senhora coordena toda a ação do Ministério Público. E nós estamos sem saber, senhora promotora, se o que está acontecendo na Serra do Curral é um trabalho de revitalização e que para que isso aconteça tem que minerar mais um pouco, ou é continuidade de mineração que depreda. O Ministério Público está atento. Está atento, né? O Ministério Público está atuando nesse caso por meio da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente de Belo Horizonte, né? Com apoio aqui da Coordenadoria Regional do Vélez e Paraopeba e do Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente. E nós estamos atuando buscando as medidas necessárias pelos órgãos ambientais, porque o que nós temos em relação a esse caso é um acordo cujo objetivo foi a recuperação ambiental da chamada mina Corumi. Né? Então, para essa recuperação foi feito no passado um acordo que envolveu a Promotoria de Meio Ambiente da capital, que previu a exploração dos finos de minério, né, para poder viabilizar economicamente a recuperação. Então, hoje, numa ação judicial, está sendo investigado se essa mineração está indo além, está fazendo uma atividade ilegal. Né? Então, nós estamos atuando no processo, buscando aí, a atuação dos órgãos envolvidos para poder coibir qualquer atividade legal relacionada a esse caso.